9119 ναι, μου τηλεφωνικό. Departure 1208 Oceanic 6314. Posição Madu, Azul 4206. Azul 4206, tráfego avistado. Continua a aproximação, vai dando pista no zero livre. CS. 4206, tudo autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 05 nós. Pouso autorizado, 4206. Torre Salvador, boa tarde, bom 869, estabilizado, LS, da 10, baixado travado. Segundo 69, pista 10, pouso autorizado, vento 00 grau, 049, altímetro 10 no centro. Teve pouso na 10, vento 10 no centro, bom 869. Número 169 no solo, Zuna 7, livre na Eco, com Fox, a critério chama 209. Vai entrar na Rádio para 119, bom 89. Oi, muito... Muito boa tarde, 131-90, final da 10. 131-90, altímetro 10, 17, pista 10, pouso autorizado, vento 100 graus, 0 segundos. Esse pouso, convite 17, está 31-90. Mantém o ponto de espera. Alpha 1 position. Maintain position. Tower, good afternoon, 210 on ILS runway 1-0, rolling manager dialogue. Chanel 6210, can you 1017, have in sight, continue approach, expecting 1-0 vacated. Alpha, back to runway 5-6-0. Tanto 2-1-0, nós somos 2-1, livre na Fox. Chamo 2-1, décimo 9, solo Salvador. Fox 2-1-9, Salvador, chamarata 6-1-7. Funcionar 6210, clear to land runway 10, wind is 080 degrees, 049. Clear to land runway 10, thank you. Azul 69 não é visual tráfego da avião internacional? É visual. Pode pôr o tráfego, todos os OLM, mas deixa 0, azul 69 não é. Pode tráfego ali, mantenha 0, 69, 69. Chanel 6210 on the ground at 2-3, left to your right. Taxi Fox Trust, contact to ground 121-9. On right, via Fox Trust, and I will contact turn 12, can you confirm? 121-9. Thank you. Papa Papa, Ninja Zulu Alpha, please test until you hold your shot, 1-0. Azul 69, pista 0, decolagem autorizado, vento 070 graus, 059. Utilize decolagem para Azul 69, 09. Indias 19, após rolagem do Embraer Azul, autorizado ali a collection. Indias 19, certo, ruling Embraer 190, front Azul, clear to land up and wait 1-0. Passo 699 do Cobras 25, chamo de patrulha 0 do Sol 8. Ah, Torres, Salvador, o gol 91 no 189, LF estabilizado, 2000 do marcador. Gol 9189, boa noite, avistado, continua a aproximação, reporte marcador externo. Vai parar no marcador, 9189. O controle vai chamar o controle 08. Changes in Alpha 3-4 takeoff running 10, wind is 100 degrees, 06 knots. Gol 9189, continua a aproximação, guardando o pistão agora livre, sai peixe iniciando. Sim, gol 9189. Boa noite, 3680, final 1 no 0, 3680, continua a aproximação, mandando pistão 0, altímetro no 017. Ele 17 agora, 3680. 9189 no solo 29, livrou na Fox, 219. 219. 3680, pouso autorizado, pistão 0, vento 050 graus, 049. Ele pôs o no 0, 3680. 14.80, no solo os 33, vindo da Fox 319. Vai na Fox 319, pô. Santana, Leão 143, boa noite. Puxa, 6143, avistado com localidade pista na 0, 0, 9, 0, grau, 0, 4, 9. Mas eu posso na 10, 6143. Oceania 143, solo 46, livre na Fox, solo 219, boa noite. Fox 219, eu tenho 143.